na graça de Jeová. Mas não tem a paz que acalma. Ninguém vem aqui, ninguém estende a mão. É cada um por si, segue assim o mundo em vão. É tudo falso, é tudo matéria. O diabo assassina seu sonho aos poucos na favela. E te faz sofrer, e te faz chorar. Revira o seu cérebro pra te dominar. Mas eis-me aqui pra louvar o Senhor. Eu tô com ele, ele comigo. E é nós junto no que for.